do Seguro Consórcio de Imóveis, apresenta Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tio Sam reconheceu a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato e eu tô aqui de volta com o seu, o meu, o nosso Café Brasil. E hoje vou elaborar melhor um programa que eu fiz ao vivo, falando de quem consegue sair de situações complicadas, de quem consegue cair e se levantar, de superação. Para começar, uma frase de Will Rogers, humorista e escritor estadunidense. O melhor caminho para sair de uma dificuldade é através dela. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Nas Olimpíadas de 2008 na China, tivemos uma participação pífia do Brasil. Tínhamos uma expectativa grande e o que vimos foi uma repetição piorada de Atenas. Apesar de ter batido os recordes de investimento, número de atletas e blá blá blá, o que vimos foi umas medalhinhas choradas. Algumas delas por mérito único e exclusivo dos atletas, verdadeiros heróis que venderam seus bens para conseguir chegar até a China. Para onde foi todo o dinheiro investido, hein? A medalha do judô feminino, quem trouxe foi a Kathleen Quadros, uma coitadinha que teve que vender o aparelho de som e a televisão para custear despesas. E o Eduardo Santos, também do judô, hein? Que não tinha R$1.500 para pagar pela faixa preta. E que, apesar de tudo, chegou até Pequim e chorou em rede nacional pedindo desculpas por não ter conseguido a medalha. Cadê os milhões investidos, hein? Mas o neguinho, onde está o dinheiro? Que dinheiro mesmo? O dinheiro que eu trabalhei e ganhei. Ah, o nego. O que é meu não é seu. É. E o que é seu não é meu. É. Eu precisei e gastei. O neguinho, onde está o dinheiro? Mas que dinheiro mesmo? O dinheiro que eu trabalhei e ganhei. Ah, sim, o dinheiro? Nega, o que é meu não é seu. É. E o que é seu não é meu. É. Eu precisei e gastei. Mas de noite você me deixa sozinha e nessa fora no samba, lá na casa da vizinha. Ai, nega, Deus pode me ajudar. Ainda eu posso ser rico. Você não quer trabalhar. Eu sou muito inteligente, não nasci para o batente. Mas de noite você me deixa sozinha e mete a cara no samba, tá na casa da vizinha. Ai, o nega, Deus pode me ajudar, ainda eu posso ser rico. Você não quer trabalhar. És malandro inteligente, não nasceu para o batente, não. Opa, você tá ouvindo Onde Está o Dinheiro, de Henricão, nas vozes de Carmen Costa e do próprio Henricão. Essa gravação é de 1939. Nascida no interior do Rio de Janeiro, Carmen Costa, aos 15 anos, trabalhava na cidade do Rio como empregada doméstica do cantor Francisco Alves. Numa festa, ele a fez cantar para os convidados, entre eles Carmen Miranda, e a incentivou a iniciar uma carreira. Carmen Costa e Henricão, onde mais, hein? Aqui no Café Brasil, é claro. Mas de noite você me deixa sozinha e nessa fora no samba, tá na casa da vizinha. Ai, o nega, Deus pode me ajudar, ainda eu posso ser rico. Você não quer trabalhar. Muito bem, mas a reflexão aqui não é sobre o fracasso do Brasil, mas a história de um dos atletas que ficará marcada nos corações de todos. Falo de Maurim Maggi. Maurim é a maior saltadora brasileira, mas em 2003, pouco antes do Pan-Americano de Santo Domingo, foi suspensa da competição sob alegação de doping. Maurim alegou que não sabia da presença de Clostebol, encontrado em seu organismo, na composição do creme cicatrizante Novaderm, que foi aplicado após uma sessão de depilação definitiva. A droga é a primeira na lista de proibições da Associação Internacional de Federações de Atletismo. O acontecimento foi um baque na carreira da atleta, que só retornou aos treinamentos 3 anos depois, para conquistar a medalha de ouro no Pan-Americano do Rio de 2007 e depois na Olimpíada de 2008 em Pequim. Maurinho é um exemplo de superação, de volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tinha como ser outra, né? Você tá ouvindo o clássico Volta por Cima, de Paulo Vanzolini, na voz de quem transformou essa música num clássico da música popular brasileira, Noite Ilustrada. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Pois então, a Maurinho Maggi, recuperando-se de um período depressivo, retomou sua vida, sua vontade, sua paixão e saltou para o ouro olímpico, transformando-se na primeira mulher a ganhar a medalha de ouro para o atletismo brasileiro. Temos outros exemplos famosos, como o Ronaldo Fenômeno, que depois de estourar o joelho, foi considerado acabado para o futebol. À custa de muito esforço, ele se recuperou para levar o Brasil à conquista da Copa do Mundo em 2002. E o grande pianista João Carlos Martins, hein? Perde os movimentos das mãos e supera-se para transformar-se em maestro que apresenta-se por todo mundo. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Qual é o traço comum nessas histórias de superação, hein? É a esperança, né? Esperança é como alimento ou como o ar que respiramos. Sem ela não podemos viver. Seremos apenas seres sem sentido, sem futuro, sem razão. E olha só como Mário Quintana, sempre ele, tratou de esperança. Ao fundo, você ouvirá Variações Requinta Concertante para Requinta Banda, uma composição do clarinetista e compositor baiano Manuel Tranquilino Bastos. Tranquilino Bastos foi um daqueles brasileiros geniais que pouquíssima gente conhece. Um dia eu dedicarei um programa inteirinho a ele. Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se e... oh, delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate. No corpo e na cidade, um sabor de vida e morte. Coração americano, um sabor de vidro e corte. A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em São Vicente, a cidade, suas luzes. Estava em São Vicente, as mulheres e os homens. Coração americano, um sabor de vidro e corte. As horas não se contavam e o que era negro anoiteceu. Enquanto se esperava, eu estava em São Vicente. Enquanto acontecia, eu estava em São Vicente. Coração americano, um sabor de vidro e corte. Você ouviu São Vicente, de Milton Nascimento e Fernando Brandt, com o trio Esperança e a participação mais do que especial do próprio Milton. Deixa eu recuperar o fôlego. Café Brasil. Histórias de superação. Tem gente que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E outros que caem e ficam por lá. Qual será a diferença, hein? Talvez seja tudo uma questão de expectativas e de esperança. Pois vamos falar disso, hein? Achei um texto legal que a internet diz que é de autoria de Liliane Orádio. Ao fundo você ouvirá Esperança, com o violonista Aníbal Augusto Sardinha, de quem você provavelmente nunca ouviu falar. Mas se eu disser o apelido, você conhece, quer ver? É o Garoto. A expectativa é turbulência da mente. A cabeça dispara tentando prever cada detalhe daquele encontro, daquela viagem, daquele trabalho. Os pensamentos correm na frente do tempo e a imaginação fervorosa controla cada movimento, como se essa fosse a garantia da conquista, a segurança de que tudo vai sair exatamente como você quer. As noites são mal dormidas, ocasionadas pelas expectativas do dia que virá. Quem já não se enroscou nas teias da expectativa, hein? A expectativa frustra, paralisa, esvazia o presente, exaure, cega, estreita, fecha os horizontes. É baseada no desejo de controle e na arrogância, gera dor e angústia. A esperança, por outro lado, é gerada no coração. esperança tem os olhos no futuro, mas as raízes fincadas no presente. Ela se baseia na sabedoria de que o universo dita a hora certa para que tudo brote. Com a esperança, é possível entrar em sintonia com a natureza, abrir caminhos, ampliar horizontes. Ela se multiplica em calma, confiança, clareza em movimento. A esperança é o sentimento que se desdobra na aceitação da vida, na abundância, na alegria e também da escassez e da tristeza. Quando se alimenta um desejo com esperança, ele é lançado no espaço, mas ficamos firmes e prontos para receber o que vier de braços abertos. Há a compreensão de que o universo conspirou da melhor maneira possível a nosso favor. Não há a sensação de que nos foi negado um pedido. Porém, essa é uma sabedoria que tende a chegar na maturidade, com a compreensão de que a vida realmente é feita de altos e baixos. A esperança nutre, move, promove a aceitação da realidade, gera energia vital, ilumina, amplia, abre os horizontes e as possibilidades. É baseada no valor da vida, gera alegria. A expectativa angustia, a esperança acalma. Por isso é importante deletar as expectativas e ficar somente com a esperança. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Quantos sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço, minha tristeza se torna um alegre cantar. É que carrego o samba bem dentro do peito, sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda, eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda, eu sou a caçamba. Quantas noites de tristeza. Ei, sambão no Café Brasil, você ouve Esperanças Perdidas, um clássico composto por Davi Moreira e Nelson Custódio, que virou sucesso com os originais do samba que você escuta aqui. É sambão, sambão no Café Brasil. Sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda. Por falar em Olimpíadas, hein? Eu lembro-me de ter visto na TV uma entrevista com nossos corredores, que eram medalha de prata olímpica no revezamento. Claudinei Quirino, André Domingos, Edson Luciano e Vicente Lenilson. Atletas de primeiríssimo nível, que estavam se preparando para a Olimpíada da Grécia em 2004. Lá em Presidente Prudente, onde treinavam, um ladrão pulou o muro do quintal para roubar umas roupas que estavam no varal. Foi surpreendido e os nossos atletas saíram correndo atrás do bandido. O cara, apavorado, pulou o muro e correu pela rua com os nossos atletas atrás. E o bandido escapou. Quando o repórter perguntou a um dos atletas como é que o cara escapou, o atleta disse: pô, o cara era muito rápido. É mole, hein? O ladrão correu mais que os medalhas de prata pudera. Ele tinha o essencial: motivação. Olhou para trás, viu aqueles negões fortões e saiu correndo como nunca. Se tivesse na Olimpíada, tinha levado a medalha de ouro. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais. Corro demais só pra te ver, meu bem. É, como é bom, Roberto Carlos, né? Por isso eu corro demais, que delícia. Você ainda me pede que é pra não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Motivação. Bote a polícia atrás do cara pra ver se ele não corre. Adicione adrenalina, uma pitada de medo e você terá milagres. Raríssimas pessoas conseguem performar fora da média, num ambiente de segurança e tranquilidade. É na fronteira do perigo que está a motivação para superar suas limitações. Foi isso que fez o ladrão ganhar a corrida. Na vida da gente também é assim. Somos capazes de milagres quando parece que nada mais vai dar certo e que o desastre é iminente. Eu não sei como é com você, mas comigo, quando bate aquele friozinho no estômago, eu sei que eu estou no caminho certo. O friozinho é um alerta de perigo. Passei das medidas, cheguei na área de risco. Pode acontecer algo que minha mente diz que não será agradável. Risco. É o risco que nos derruba, e é ele que pode nos levar aonde ninguém foi. Mas afinal, dá pra evitar correr riscos, hein? Claro que sim. Faça nada, diga nada, seja ninguém. Café Brasil! E agora um tiquinho de Fernando Pessoa, que tal, hein? Ao fundo você ouve Idílio, de André Memari, com o Quintal Brasileiro. O Quintal Brasileiro apresenta música instrumental brasileira de maneira camerística, sem percussão, instrumentos de sopro ou equipamentos eletrônicos. Basta pensar em sentir, para sentir em pensar. Meu coração faz sorrir, meu coração a chorar. Depois de parar de andar, depois de ficar e ir, hei de ser quem vai chegar, para ser quem quer partir. Viver é não conseguir. Café Brasil! Viver é não conseguir, disse o poeta, e cada um interpreta como quer, eu interpreto como um desafio. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver. Longe de mim, por isso corro demais. Corro demais, então corro demais, só pra te ver. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar. Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa, outro dia ver chegar. Então eu corro demais, corro demais, corro demais, só pra te ver. Pois é, correr, correr, mexa-se. Talvez essa seja a receita pra superação. E é assim, ao som de Adriana Calcanhoto, cantando Roberto Carlos, que o Café Brasil, que tratou de superação, de esperança, de riscos, vai saindo de mansinho. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Olha só quem esteve hoje com a gente: Roberto Carlos, Adriana Calcanhoto, Noite Ilustrada, Trio Esperança com Milton Nascimento, Garoto, Originais do Samba, Carmen Costa e Henricão, Quintal Brasileiro e o maestro Manuel Tranquilino Bastos. Pode ir. Gostou? Pois saiba que tudo que você ouve aqui você encontra em meu site www.lucianopires.com.br. Faça uma visitinha, deixe um recadinho, eu adoraria saber o que você acha deste cafezinho. E para terminar, outra daquelas frases, desta vez de Henry Ford, o grande industrial estadunidense. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.